ci ha trovato? Passando posso fermare in alto. Molto baci di stati. E travato. Ecco 0 novembro livre pouso, pista 17, tráfego avistado, o vento 140 graus, 0 metros a nós. Boa noite, São 3662, foi direto Duna, desço para 2000 país, Kinegama 018. Onde direto Duna, destino a 2000, Duna 018, faz 3662, livre LS, porta estabilizada. Livre LS, porta estabilizada, 3662. Boa noite, acionar 6310, vou ir direto do Duna, desço para 2000 pés, fiquei legal no 08. Direto do Duna? Duna, 2000, nada. Paulo Salvador, é o gol no 885. Seria a nossa saída prevista? Gol no 885, a saída prevista da Leda Bridge, quanto cópia? Leda Bridge, tá legal. Reporte quando pronto. Pronto, pronto. Voo 1885, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. O nível autorizado 360, saída da El, Leda Bridge. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5443, frequência do controle 120.8. Autorizado Guarulhos, do nível 360, na Amper Zulu, no meio até Bravo, Hotel Zulu, após a nota conforme o plano. Decola da pista 10, com curva pela direita, na saída da Eoleta Brito, e o transponder 5443, controle 120.8, ou 1885. Voo 1885, atendimento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 09. Reporta posicionamento no 9. Paulo, boa noite. É o gol 16113. Informação que é 10, que é a autorização Brasil. Gol no 6113, a informação que é. A informação em curso no momento é a Romeu. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Gol no 6113, autorizado Brasília, via Upezulo 17 até a Pino, após conforme o plano de voo. Nível autorizado 360, saída Arbo, transição eleva. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5441, frequência do controle 120.8. Autorizado nível 360, autorizado 17, a Pino, depois conforme o plano de voo. Pista 10, Arbo, eleva, primeira curva à direita, transponda 5441. 120.8. Vou no 6113, vou autorizar 360, confere? 360. Acontecimento correto, reporte pronto para funcionamento, portão 03. Passarei. Desoto 3662. Zona 3662, complexo final de Chame Torre 1895. 1895, ó. Torre Salvador, boa noite, está 3662, vai passar Índia Serra, baixar trava. Gente, o SAM 3662 está livre o pouso na 10, o vento é 140 graus 89. Livre pouso na 10, está 3662. Salvador, boa noite, 3164. Controle Salvador, 3164, boa noite. Salvador, Bono 613, na posição é a 3 também, para o Trek também. Voo no 613, reporte coordenado com a equipe de som, reporte para... Prioridade é pós-ataque, no 613. Meu contato com a equipe 260. Tem. Funcionar 6310, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, 6310. Salvador, 3662, livrou? São 3662, autorizado ataque Alfa Juliette, portão 08. De Alfa Juliette para 08, da 3662. Boa noite, Azul 4070, autorizado chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Boa noite, Goma 398, desça para 3000 pés, Kenegama 018, vai direto Duna. Foi direto pra onde, desculpa? Duna. Solo, o 16113 para o site, alterna com fim, autonomia 3 horas e 47 minutos, ouro 37 a bordo. No meio, no 3, autoriza ataque até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1018, bom voo. Via Índia, deixa eu... Torre 118, decimal 95, ponto de espera. Boa noite, ajustando 018. Adoro 63, 10, visual. Tente complete final de chame torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, 6310. Boa noite, o Chiné 6310. O ajuste é 1018, autorizado o pouso na 10. O vento é 140 graus, 89. Livre pouso na 10, 6310. Salvador, voo 1613, mantendo o ponto de espera 10, não dá nada. Gente, mantenha o ponto de espera, voo 1613. Andrezano 58, boa noite. Chegada a mar e vê se mantém a nível 060. De acordo com o perfil do estado, 3, olha aí, mantém 1 no 0. A Ah, e aí mantém 10. Medo 1728, boa noite, está na minha indicação, é chegada a Mari, desde que eu mantenha nível 070. 070 na Mari. Foto 070, reautorizado, livre de instruções sobre a posição Mari, desça para 4.000 pés, ajuste no 09. 1-0 no 8. Plano 3858, reautorizado, desça para nível de voo 050. No 0, autorizado, ataque Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette com 0663. 3164, autorizado LS, que foi pista 1-0, repórter estabilizado. Autorizado MS, reportagem estabilizada, 3, 0, 64. Voo número 13, decolagem autorizada, 10, vento é 130 graus, 79. Decolagem 10, vento. Descer para 2.000, voo 1-398. Desça para 2.000 pés, ajuste na 098, voo 1-398. Ok, 1.018, 2.000 pés na flor de Duna, voo 1-398. Autorizado o procedimento após Duna? Após Duna autorizado, LS, X-ray, pista no 0, reporte estabilizado. Obrigado, chamarei estabilizado, 398. Decimal 8. 308, voo 1-6-1-3. Controle, muito boa noite, voo no 613. Voo no 613, boa noite, contato radar, saída.